Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus. Esse programa exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Eu sou o Felipe Mesquita, aqui comigo Evandro de Freitas. Olá, jovens. E também Bruno Carvalho. Fala, galera. Caramba, Bruno morreu aí no... Falei, fala, morreu galera. Morreu aí nos últimos segundos. Mas eu senti um ar de cansaço. Que é, deu uma respirada mais fundo. Um baita eufemismo aqui, né, pra falar que... Não, o Bruno tá aquele meme lá do... Nossa, essa semana tá difícil. Ainda é quarta, capitão. Literalmente ainda é quarta. Fala que cara. Toda semana são assim, né? É. É impressionante isso. Porra, hoje eu vi um bom, mano. Deixa eu achar aqui, vou mandar pra vocês. Era o bonequinho acordando assim. Aí falava assim... Acorda, acorda. Temos que resolver a vida adulta. Aí o outro boneco falava assim... Caralho, todo dia é isso? É a gente no... Discutindo, vou mandar no grupo aí, ó. É a gente falando do outro cast lá, ó. De trabalhar, estando milionário, aposentar, sei lá. É essa porra, tá ligado? Na nossa situação é exatamente essa imagem aí, ó. Tá aí, mandei no grupo. Obrigações da vida adulta. Aí o bonequinho, caralho, todo dia é isso? É, infelizmente tem. Aliás, eu vi uma pergunta. Acho que a gente até respondeu uma pergunta parecida. Mas muito fácil pra minha resposta. Então, por favor. Vou trazer aí, aqui é 10 milhões na mão agora ou voltar a ter 6 anos. Ou voltar a ter 6 anos de idade, só que com todo o conhecimento que você tem hoje. Obviamente que é 6 anos. Voltar a ter 6 anos, óbvio, porque além de você ter oportunidade de usar esse conhecimento pra ganhar mais dinheiro, você vai ganhar mais tempo também, cara, não tem como. Exato, dinheiro não compra tempo, sempre bom lembrar. Porra, exatamente. Sinceramente, eu tô meio com preguiça de voltar a ter 6 anos. Não, mas esse seria da hora pra cá. Nossa, mano. Eu com 6 anos, com tudo que eu sei hoje... Imagina o tanto que deve ser esquisito ser 6 anos e... Pois é, mas imagina o quão esquisito você ia ser. Ia ser que ano, Bruno? 88, o seu? O meu, 88. O foda é que é assim, o Felipe tem um ponto. Se você faz isso, nada mais é novidade na sua vida. É. Até o ano que você tá aqui agora. Ou não, né? Você vai criar coisas novas. Não, tipo assim. Não, mas peraí, ninguém tá falando. Peraí. Ninguém tá falando também de voltar ao período que você tinha 6 anos. Você pode começar 6 anos a partir de agora. Puf, 6 anos, hoje. Aí não. Aí você é louco, me dá 10 milhões. É, por quê? Aí eu não vejo vantagem nenhuma. Porra, porque todo mundo que eu gosto vai estar velho. E eu vou estar lá, boneco, com 15 anos... É, eu acho, que eu não ganharia mais de 10 milhões se eu voltasse com 6 anos agora com a cabeça que eu tenho hoje. Automaticamente desempregado, tá ligado? Tipo assim, é. Foda-se o seu conhecimento. Não, aí ficou muito pior, velho. É, sabe? Não, aí é loucura. Agora, se eu for ter 6 anos com o mesmo conhecimento em 89, aí eu quero. Ah, eu acho que eu ainda preferia os 10 milhões, né, mano? Não, nem 6 anos hoje, Felipe, nunca. Você que gosta de apostar, você sabe todos os resultados aí, filho. Você ia ficar trilhardário. Aquela combinadinha. A verdade é que eu não gosto de apostar. Ah, eu preciso, né? Eu odeio apostar. Odeio. Inclusive, hoje em dia eu aposto basicamente nada. Não, tô meio fora dessa vida, hein, Evandro, você faz uma combinada de 100 resultados? Que ódio que vai ter pra qualquer você? Qualquer copo. 94 você já tava com esse 1 milhão aí já. Não, muito mais. Aposta né? Com esses 10 milhões aí. Falando que você ia ter que dar um jeito de apostar na gringa, porque no Brasil não ia ter. Pra você ganhar dinheiro com a aposta ia demorar muito. Não ia, mano. Se você é um cara que sabe tudo, você rapidinho aparece uma hora pra te ajudar. Felipe, é uma combinada. Você pega a Copa mais recente quando chega e fala assim, vou fazer uma combinada. Mas isso não existia no Brasil, não, mano. Nessa época, isso vai ter que esperar até 2000 e... Então, compração da Apple. Quando foi o governo do Temer, vai lá e compração você vai ter que esperar até 2017 pra poder ganhar dinheiro. Ação da Apple. Compração da Apple e compra o primeiro Bitcoin. Vou dar de novo a dica, ó. Vou dar de novo a dica aqui, porque vocês vão comprar. Com que dinheiro, irmão? Vou ter 6 anos. Ação da 2K. Rouba as pessoas, pede dinheiro do seu pai. Vende limonada. Ações da Take-Two, hein? Já valei pra comprar. Já comprei e subiu, ó. Isso que eu tô mostrando. Tem até o final do mês aí. É. Não, mas isso aí, 6 milhões. Tem nem... Ô, 6 anos. Não, eu acho que eu iria 10 milhões, velho. Por quê? Você não quer viver tudo de novo? Eu tô com preguiça. Ir pra escola pra caralho. Nossa, mano. Que saudade. Chega lá, você sabe mais que o professor, Bruno. Imagina. Nossa, você corrigindo o professor na hora, na lata. Só toma aí, não tem nada a ver isso. Ia ser uma vida... Não, acho que ia ser uma vida chata do caralho, mano. Lógico que não, mano. Ia ter, ó, que jogo top que saiu em 99, Bruno? 99 ou 89? Ei, Bruno, jogo de 88. Caraca, toda a biblioteca... Jogo lançado em 88, Bruno. Qual foi o melhor? O melhor... Cara, tem muita coisa, você tem que lembrar que 88 é período Master System, saiu o Mega japonês no final do ano. Então, 88, Altered Beast, Mega Drive. Não, 88 é o ano do lançamento do Mega japonês e lembra que tava forte o Master System e o Nintendinho, cara. Então, assim... Não, mas você não iria apreciar esses jogos, porque você já jogou outros jogos do futuro. Como não? Tipo, ia, mano. Eu não conhecia o jogo. Eu jogo então, mas eu jogo hoje em dia. Por que eu não jogaria se eu voltasse no tempo? Mas não é a mesma coisa da novidade, doidão. Mas eu jogo já hoje, criatura. É isso que mas eu tô falando. Mas você não aprecia igual. A novidade tem seu valor. Mas já foi novidade pra mim. Por exemplo, então, ó, isso que eu tô falando, se você voltar com 6 anos com o conhecimento de 2023, não vai, nada vai ser novidade. Tá uma cacetada de anos sem novidades, hein? Mas eu, cara, gente, eu jogo Mega Drive, jogo Nintendinho, jogo o Atari até hoje. Não é sobre você jogar ou não jogar, é sobre essa parada que o Evandro falou da... O encanto da novidade. Vislumbre. Então, mas vocês esqueceram uma coisa, por exemplo, eu não tenho Play 5, então isso aí já não me pega mais, senhor. Eu já tô assim. Eu já tô vivendo do passado, só vocês não entenderam ainda. Imagina, então, viver dos 6 anos até agora aí de novo. Exatamente, todos os anos. É a mas é o meu dia, isso aí é o que eu faço todo dia. De qualquer coisa, mas não foi o que você fez durante essa vida toda, durante esse tempo. Tudo aí. Bem, mas eu já não cheguei nesse ponto. Mas, o que vai ser bom? O que vai ser de bom pra você, então, dos 6 anos até agora nesse exato. Período? Você, em algum momento, comeu uma comida... Você vai aproveitar a vida como? Que eu não tô entendendo. É, eu vou pegar... Pô, mas é que tá... Eu, com 6 anos, com a cabeça que eu tenho, vou aproveitar pra quando chegar nos 18, eu tá melhor preparado ainda, aí eu vou... Vixe, aí vai ser louco. Preparado pra quê? Dinheiro, mais dinheiro. Dinheiro, aí eu vou poder fazer o que eu quiser. Porra, o Felipe já tá me levando pro lado dos 10 milhões. 10 milhões né? Agora, não, filho. Não, nem ferrando 10 milhões agora. Porque daria pra ganhar muito mais que isso, mas porra. Muito mais, muito mais. E outra, eu não sei... Mas dinheiro é a solução? Eu não sou ganancioso, não, 10 milhões tá chegando. Eu sempre sou a favor de viver mais tempo, mano. Se o cara, se toda vez que eu chegasse, por exemplo, bateu hoje, assim, ó... O cara vai falar assim, ó, todo dia 4, data de gravação, é todo dia 4 de outubro, de outubro, eu volto aqui pra te perguntar se quer voltar pros 6 anos de novo. Eu aceitaria todas as vezes, entendeu? Eu viveria esse looping eternamente, filho, se você perguntar pra mim. Tipo, te dou mais tempo pra ver, boa, vamos, agora. O Bruno precisa ver aqueles filmes lá de looping, Palm Springs lá, é... Tuperal, teu Clique. Cara, que, todo mundo desse filme aí quer se matar, tá ligado? Então, mas é que e o pessoal quer, só vê o vampiro, o nosso vampirão tá como? Só vê o copo meio vazio, mano. Pra mim o copo tá sempre meio cheio. Ué, pelo jeito não, você tá falando que você já não liga pra mais nada, pô. Você já tá vivendo... Não, cara, mas eu acabei de falar, eu já tô vivendo isso. Então, pra mim, se o cara me pegar e jogar de volta pra então, 6 anos... Então, seu copo não tá beleza. Nem meio vazio, tá totalmente vazio. Eu tô falando assim, pra mim o cara fala assim, beleza, é mais um dia, irmão, vamos. Eu não vivo pela novidade, filho, eu não tô vivendo pela novidade. Não vivo, porque já fez tudo que tinha que fazer. Não é que fez tudo que tinha que fazer. Como não, Bruno? Ué, não, mano. Porra, você tem vontade de provar alguma comida que você nunca provou? Não, tem muita coisa que eu não provei e que eu posso provar também quando eu voltar não, pra pode ter não, tô falando ter vontade. Então, mas não vai ser a mesma coisa, caralho! Lógico que vai, porque aí. E todas as comidas que eu perdi até hoje? Por exemplo, ó, a gente foi lá então, na GGRF. Lembra isso? Aí. Todas as comidas que eu perdi até hoje. Como assim perdeu? Eu perdi, tem comida que eu perdi e não posso comer, a oportunidade passou. Agora eu falo assim, putz, aquela vez... Mas é a primeira vez, eu tô falando, meu então, Deus. Então, criatura, mas é o que eu tô te falando, pode ter sido, eu perdi alguma coisa a primeira vez, eu não comi até hoje. Quando eu voltar com vocês, eu falo assim, putz, lembra aquilo lá que eu deixei passar? Não deixarei passar, agora vai, entendeu? É isso que vocês estão pensando, vocês estão achando que eu vou pegar com 6 anos e vou ver exatamente a mesma vida, e não é, você não é obrigado a viver a mesma vida. Você pode fazer outras escolhas, cara. Mas você perde o fator da novidade, que é muito poderoso. Pô, eu vou... Mas vai ter novidade, Evandro. Pensa no que eu tô te falando. Você foi num restaurante um dia X. Aí você falou assim, putz, eu devia ter pedido aquela outra coisa e nunca mais comeu. Você vai voltar naquela oportunidade e falar assim, putz, agora eu vou comer aquele lá que eu queria. É, tem essa, mas não sei. Prefiro... Entendeu? Você não é obrigado a fazer as mesmas escolhas. Ninguém tá te obrigando, ó. Mas na vida normal também. Você não precisa 6 anos pra isso. Não, tem coisa que o tempo já levou, filho. Já era. E aí? Então, mas você pode ir lá e viver aquela sensação. Agora, viver de novo a mesma coisa, você não pode. Não é a mesma experiência. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero viver a mesma coisa de novo. Eu quero só o tempo. Então, mas aí você... O nosso argumento é, você tá perdendo 30 anos de coisa nova. Não tô perdendo. Porque você já viveu 30 anos de alguma coisa. Já então, tá, né? Quando você viver de novo... Quando você for na CCXP e ver algum vídeo... Eu vou fazer 30 anos de coisas diferentes. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Que você não fez ainda. Exato, eu vou voltar. Todas as vezes que eu fiz, você tá tendo oportunidade de fazer exatamente aquele puto. Mas tipo assim... E se? O e se não, vai ser agora. Pão, toma. Qual que é o momento que você acha que você vai ter essa oportunidade de fazer coisas diferentes? Como assim? Todo dia? Você já sabe a escolha que você fez, só se fazer a outra. É isso que eu não tô entendendo, gente. Mas como assim? Você tá arrependido de todas as suas escolhas? Tu mudar elas não, todas? Não, porque escolhas indica que você deixou de fazer alguma outra coisa. É isso. Toda vez que você faz uma escolha, a outra possibilidade já era. Qual que é a escolha que o Bruno de 7 anos vai mudar, assim, que ele vai... A vida vai mudar drasticamente? Pô, sei lá, puta, as provas vão ser muito mais fáceis, eu vou poder estudar... Foda a prova, mano. Calma. Não, eu quero presta muito... atenção. Eu quero muito exemplo da comida, ó. Você presta foi lá atenção. Na padaria. Ó, eu vou saber... presta atenção, eu vou ter o conhecimento que eu tenho hoje, então eu não vou precisar estudar tanto pras provas. O que isso quer dizer? que eu vou ter mais tempo livre pra fazer outras coisas, é. Coisas que eu não fiz na época porque eu tinha que estudar. Eu não consigo me relacionar com isso porque eu não estudei pra porra. Hein? Então. Eu também agora, não, comida, não vamos lá. Não deixar a vida me levar. Um dia... Então, um mas dia... ó, você foi um dia que seu pai na padaria lá. Uhum. Pequeno Bruno, 10 anos. Aí eu comi aí uma coxinha. Cardápio. Então, aí tinha o misto, você vai falar, agora eu vou comer, hoje eu vou comer o misto quente, porque na outra vida lá eu comi uma coxinha. Só que você já comeu os dois, porra! Não, pô, mas aí você dá um exemplo mais besta. Aí vamos dizer que aquele dia o padeiro chegou e falou assim, olha, eu cheguei e fiz esse salgado aqui, e aí eu olhei porque ele falou assim, putz, salgado é louco, só que hoje eu quero uma coxinha. Aí no dia seguinte eu falei, ô, padeiro, aquele... Ele falou, cara... Tá, mas ele não vai te dar um salgado de chumbinho, de pistache. Vai ser uma coisa que você já comeu, provavelmente. Não, é esse o ponto, não. Que não, Bruno, você ainda. Você não vai ter 6 anos, não vai te dar novas experiências. Vai te dar as mesmas de novo em outros momentos. Não, vai ter outras experiências, você vai fazer escolhas diferentes, cara. Pensa nisso. Qualquer escolha que você fizer que foi diferente da que você fez anteriormente, já é uma experiência nova. Sim, mas não quer dizer que... Né, é nova pra aquele momento. Eu nunca comi rã. Nunca comi rã. Nunca comi rã. E você pode comer amanhã, se quiser. Não precisa ter 6 anos. Poderia, poderia. Mas vamos dizer que... Um dia, eu tava num lugar, e aí eu tive a oportunidade de comer a última rã do mundo. Não comi. Esquece essa experiência pra você. Aí agora, se eu voltar naquele dia e falar assim, não, eu vou comer essa rã aqui, porque essa é a escolha diferente. Tá entendendo? Então, aí é totalmente novo. Mas isso você pode fazer hoje em dia, não precisa voltar com 6 anos. Posso, mas eu dou um exemplo de coisas que não existem mais. Tem um monte de coisas que existiram no passado que não existem mais. Quer ver um exemplo besta? Eu tive um celular da Motorola. Quando era da modinha, mas eu nunca tive o de flip da Motorola. Eu posso ter um celular de flip hoje em dia? Posso. Só que o impacto disso vai ser o mesmo que se eu voltar no tempo e ter um flip no período do celular de flip? Não. Eu não tive essa experiência na época. Se eu voltar no tempo, eu vou conseguir ter. Olha, então é assim que é um celular de flip. Nessa hora que o Felipe fala, tanto faz o celular que você tem, mano. Não é o que muda a sua vida, tá ligado? É, sacou? Mas aí você, cara, é que vocês não entendem. Você tem tanta oportunidade de fazer coisas que vão mudar a tua vida quando você é mais novo com a cabeça que você tem. Nenhum exemplo que você deu aí muda a vida. Comer coxinha e ter celular de flip. É que eu tô dando um exemplo pra vocês de escolha do dia. Se você falar assim, ah, eu quero... Nunca andei de avião. Se eu tivesse 6 anos, eu ia ficar milionário e ia andar de avião. Aí, Evandro, com o conhecimento que você tem hoje, você poderia ir pros Estados Unidos e fazer uma faculdade com, tipo, 8 anos de idade, por exemplo. Porra, eu tô aqui falando que não quero trabalhar. O cara fica me mandando estudar, mano. Pois é, mano, 10 milhões na minha conta, que é a partir de amanhã que a gente chegou na conclusão. A partir de amanhã que ninguém nunca mais vai me ver. É? Pronto. Nas duas situações, na real. Com 6 anos ou com 10 milhões? Eu voltar com 6 anos, eu falei, puta, eu vou ter que fazer coisa pra caralho. É a mesma ideia do outro cast aí, ó. Mas vai ser tudo mais fácil, mano. Você vai ter que fazer coisa pra caralho. A escola vai ser mais fácil. Pô, você já sabe, mano. Porra, mas se eu pegar escola? Os 10 milhões, a partir de amanhã tudo vai ser mais fácil também. Não, não é que vai ser mais fácil, não vai ter mais dificuldade em nada. Não, não é assim escola, que funciona. Escola, tem que empreender, Bruno. O Steve Jobs não fez faculdade. Trabalha enquanto eles dormem. Próxima pergunta, Felipe. Isso aí já deu. Mas, enfim, nem era uma pergunta. Eu nem sei se a gente fez uma pergunta. Porra antes, nenhuma. Que, a pergunta, foi só... Quem foi? É, o Bruno que puxou a pergunta, é o Bruno Carvalho, bom. Né? Foi bom, foi bom. É, pergunta aqui do Eber Xavier. O que irrita vocês hoje em dia? Irritar? Você falou isso no outro cast, não? Falou? Eu gente folgada. Acho que não. Eu gente não que quer passar na frente da fila. Ô, gente folgada, no geral. Eu tô tendo uns acessos de raiva com gente folgada também, que eu tô até me assustando, assim. Outro dia, tipo assim, eu xinguei um cara na tora e, tipo, no reflexo. Muito caralho, mas na rua? Ou de trânsito? No estacionamento do supermercado. Estacionou em vaga deficiente? Não, tipo assim, o cara tava dando ré, assim, e eu tava passando atrás. Ele tava, tipo, manobrando e eu vindo atrás, assim, meio de longe. Andando, pedestre. Andando, isso. Tava entrando no supermercado, ele tava saindo. Só que eu tava de longe. Uhum. E ele tava dando ré devagarzinho. Do nada, ele acelerou a ré e meio que pra cima de mim, assim. Caralho. Só que aí eu não chegou tão perto que eu também percebi e acelerei. E eu já saí andando falando, tipo assim... Porra, tá enxergando legal, hein, ô filha da puta. Eu falei desse jeito, né? Só que, tipo assim, imediatamente eu já fiquei assim... Caralho, por que eu fiz isso? Totalmente desnecessário, né? Velho. Completamente desnecessário, velho. Nossa, ontem também eu soltei um na academia que, tipo assim, eu achei que eu ia arrumar briga com uns bobados lá. Tipo assim, meio sem necessidade também. Tipo assim, tinha dois caras num aparelho revezando e só tinha um. E os caras bateram um papo do caralho lá. Eu já tava, tipo, uns mais de 5 minutos, assim, esperando. E os caras nada. Nossa, isso é foda, mano. Aí, do nada, passou um dos... Como é que chama? Personal lá da Smart Fit lá. Uhum. Que conhecia os caras e falou... Estão aí só na prosa aí, ó. O cara tá esperando, né? Os caras falaram, ó, você tá esperando? Aí eu falei, não, pode continuar aí batendo papo, né? Não tem ninguém querendo fazer nada aqui, não. O dia inteiro. Do nada, tá ligado? Tipo assim, completamente desnecessário. Os caras ainda foram falar desculpa que não tava olhando, sabe? Que não tinha visto, uh-huh, que eu tava parado ali. E eu fui totalmente desnecessariamente grosso também. Eu falei, caramba, mano, eu tô muito irritado, assim, com as pessoas ultimamente. Ultimamente. Tá rolando. É isso, essas coisas, tipo assim, a galera meio folgado, meio... Não, mas tem uma galera que é galera muito lerda, às vezes, um negócio que tá me deixando com raiva e nervoso e eu não era assim, sabe? Eu não sei o que que tá acontecendo. E geralmente, imediatamente, eu percebo, caramba, totalmente desnecessário o jeito que eu reagi aqui por causa dessa parada. O outro cast, a gente falou dos 3 monitores aí, Bruno, ó. Olha o Felipe aí, trabalhando com 5 monitores, tá? A ansiedade tá como? Tá lá no alto, pior que deve ser isso mesmo. Eu sou muito passivo, mano. Nossa, muito, muito. Pior que é verdade, mano. Atesto e dou fé. O Bruno é alguém muito de boa. Pô, geralmente eu também até sou. Até demais. Não tô entendendo. Eu sou muito bonzinho, geralmente. Então não tô entendendo o que tá rolando. É o estresse do dia a dia, mano. É a vida adulta que pesa. Mano, Bruno, porra. Eu te conheço há quanto tempo, Bruno? Muitos anos, né? Já mais de 10. Mais de 10, bem mais de 10. Eu vi o Bruno ficar pistola, te falar assim, caralho, agora pistolou. 2 vezes até hoje. As únicas 2 vezes. Uma vez foi comigo, inclusive. Mas o Bruno é alguém muito tranquilo, mano. Muito tranquilo. Eu queria ser mais igual o Bruno, inclusive. Não queira, mano. Não queira. Eu queria. Porque eu tô no outro extremo. Eu vou dar um exemplo pra vocês recente. Eu fui num restaurante aí, né? Num restaurante aí, não vou falar o nome. Não, fala, pô, é o bônus. O pessoal do bônus merece. Não, mas você sabe qual que é, cara. Outback? Então, porra, piorou. Aí vai vendo. Aí a gente, tipo, chegou lá, tal, pediu comida. O cara, juro pra vocês, eu nunca vi alguém ter, alguém com, sério, tanta má vontade estar no lugar. Mas assim, o cara, aí você percebe, né, mano? Eu juro pra você que ele falou exatamente isso. A gente falou assim, tipo, sabe quando você pergunta, oh, por favor, eu gostaria de pedir a comida e tal, pode pedir a comida, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Aí o cara tipo, perguntou assim, a gente gostaria já, pode pedir o prato principal? O cara fez isso aqui, ó, sem mentira, fez... Pode, né? Pede aí, né? Essa merda. Mano, eu falei, caraca, velho, esse cara... É o No Soup For You do Seinfeld. Ele tá literalmente assim, eu queria estar em qualquer outro lugar, menos aqui, tipo, cara, sabe? Aí, beleza. A comida chegou fria, mano, fria. Caralho. Ruim. Pensa na comida ruim e fria. Aí, beleza. Aí a gente pediu a sobremesa veio toda cagada. Toda cagada. Aí a minha filha já falou assim, não, pai, não, vou reclamar. Reclama e não vai pagar o serviço. Falei assim, não, filha, não, então não sei o quê. Cara, sem sacanagem. Bruno, tipo, é muito bonzinho, mano. Eu paguei, e lá você pode pagar, tipo, o mínimo, o médio e o máximo. Ainda falar, não, toma aqui, paguei o máximo. Não reclamei nada. Nossa, mano, eu sou muito assim, em tudo, sabe? Muito assim. Isso aí é só um exemplo de coisa besta, mas. Nem fudendo. Eu não reclamo de comida. Eu vou pro embate rápido, bonito. Porque eu acredito muito que as pessoas são assim porque ninguém fala nada. É uma possibilidade, isso é verdade. Isso é verdade, né? Óbvio que é, pô. Não, mas a gente tá falando aí, Bruno, é o Faville. Faville, Granja Viana, esse lugar que o povo, só porque tem dinheiro, acha que é alguma coisa. Mano, o que mais tem é isso. É, nunca foi confrontado na vida, é por isso que é desse jeito. E aí você vê, mano. Uma vez eu meti a mão no peito do cara, pô, no Walmart de Alphaville. Porque o cara tava destratando a caixa. Ah, não sei o quê. Vai ser caixa a vida inteira. Aí eu cheguei dando a mãozada no peito do cara, empurrando assim. Que você falou, seu arrombado do caralho? Aí o segurança já veio, já criou aquela muvuca. Mano, a menina tá trabalhando, tá ligado? Por que que o cara vai se tratar a menina? Vai tomar no cu, isso aí me irrita. Cara, mal tá lá fazendo trampo Felipe, dela, né? Tem gente muito folgada. Eu só não parti pro... Era um velho, tá ligado? Eu falei, vai, se eu espanco esse velho, vai dar merda pra mim também. Mas deu vontade, sem brincadeira. Se fosse alguém mais novo, tipo, da minha idade da época, eu ia partir pro soco, mano. Foda-se, porque isso aí é muito errado, tá ligado? E uma outra vez também, eu vi uma... Também eu vi perto ali do fórum, Bruno. Perto do correio. Na Araguaia, lá embaixo. Uhum. A véia dando ré. O irmão do iFood tinha parado a moto, parou no lugar certinho, mano. Pra poder fazer uma entrega. A véia... Eu vi a cena. Eu tava andando a pé e eu vi a cena. A véia dando ré, com o celular na mão, olhando o WhatsApp. Aí ela foi e derrubou a moto do cara. E aí, ela desceu falando uma par, mano. Sendo que a culpa claramente era dela. Aí a galera chamou o motoboy, tava lá dentro entregando. Aí o motoboy saiu, ela começou a falar um monte. Por que você deixou essa merda dessa moto aí? Agora arranhou meu carro, não sei o quê. Aí eu gritei lá do outro lado. A senhora só pode estar de sacanagem. Aí ela já regalou o olhão. Aí ela, o que que foi? Eu falei, o que que foi que tem umas 4 câmeras gravando aqui e eu vi que a senhora tá completamente errada? E aí eu comecei a falar uma parte, tá ligado? Aí ela enfiou o rabinho dela entre as pernas e foi embora. Aí o cara veio me agradecer. Mano, ela ia esquecer pra cima do cara. Sendo que ela, a moto tava estacionada certinha. Ela tava no celular. E ela que tava errada, claramente errada no ambiente, tá ligado? Esse dia foi bizarro, mano. E também, velhos folgados de Alphaville. E aí, pelo menos isso. O bairro é foda porque tem câmera pra tudo quanto é lado. Então, se desse merderê de ter que ir em pequenas causas e tudo mais, o cara tava certíssimo, tá ligado? Uhum. Mas esse tipo de coisa me irrita, mano. Me irrita muito, nossa. E pior que isso é muito do lugar, mano. É isso mesmo. Tem a galera do lugar que na acha. Na granja que era pior, Bruno. Na granja era pior. Quando eu morava lá na divisinha ali perto da Deola, puta, já vi cada coisa, mano. Uma vez o cara, esse bagulho de ser folgado, foi no Marchê. Marchê perto da Deola ali na Granja Viana. Galera da região vai conhecer. Do lado da Raposa. Tava a fila lá pra pegar os frios. Dentro do mercado Marchê, que já é um mercado de boy. Aí tinha uma fila, sei lá, de umas 6 pessoas. Eu era o 6º. Aí chegou um malandrinho com o carrinho dele, vira pra menina e fala assim: ah, eu vou querer 150 gramas de peito de peru, tá? E vira as costas e vai embora, mano. Pra continuar fazendo a compra dele. É, acho que você contou isso. Já contei isso aqui, porque tava uma prova que me marcou. E todo mundo da fila ficou olhando assim: oxe, que porra é essa daqui? É, que aí passou um cinco. Né? É, tipo assim, oxe, porta dos fundos, caralho. Aí ele voltou um tempo depois. Aí ele, tipo assim, voltou e ficou olhando com cara de bunda pra menina. Tipo, e aí, cadê meu peito de peru? Aí o pessoal da fila, ô, oh, final da fila é lá, ó. Aí ele começou a falar merda pra fila, mano. Tipo, caralho, o que tá acontecendo? Quem é você? Por que você tem que passar na frente de todo mundo que tá aqui, tá ligado? Isso, bagulho, mano, eu acho uma loucura, sem brincadeira. Gente que quer cortar a fila, gente que quer cortar pela direita e passar todo mundo dirigindo. Isso, mano, eu não consigo ficar quieto. Os malandrão que não pega a senha e quer cortar. No correio acontece direto. Puta que pariu. Acontece só o cara esperto, né? Né? Só a mãe dele teve todo mundo esperto. É todo tipo trouxa. Assim, tá uma fila de 15 otários aqui. Aí chegou o espertão, que vai ser atendido primeiro. Ai, não vi. Mano, teve um dia que o cara... Tomar no cu. Eu comprei umas paradas na viagem aí, fui mandar pra um povo, né? Pra parente. Dos de leite lá da Argentina. Aí eu tava lá. Cheguei, catei minha senhazinha e fiquei na fila. Aí chegou uma mina e, tipo assim, ela veio, não pegou a senha e foi pra frente de todo mundo na fila. Olhando pro celular e com a caixinha do Mercado Livre embaixo do braço. Aí a menina, próximo. Ela foi, mano. Tipo, caraca. Cara, não tá vendo? 10 pessoas na fila, tá ligado? Aí todo mundo, ô. Aí ela olhou assim, ai, desculpa, gente, não vi, aham, não vi. Aham, é meter o golpe, né? Tipo, não viu, caralho, como é que você chegou andando até aqui, então, você não enxerga? Mano, não viu é foda. Aí teve um cara do outro lado que falou assim, não viu é foda, lá no fundo, tá ligado? Mano, isso é loucura, cara, é tipo assim, a pessoa realmente acha que só ela é especialzinha. Exato, o resto, nossa. Mano, vai se fuder. Eu passei por uma esse dia também, que não é de folga, mas eu entendi a revolta do cara. A gente foi no festival de comida aí que teve em São Paulo. E era uma comida muito, muito boa, mas meio cara, né? E aí a gente foi pegar um suco lá. Esses sucos especiais de pimenta, não sei o quê. Era 17 conto o copo do suco, de 500ml. Caro pra caralho. E aí, mó filona. Aí já teve uma mina, já tentou dar o golpe, cortar a fila pra pegar o suco. Os populares expulsou ela. Aí o cara que tava na minha frente pediu o suco e pediu um copo a mais. Um copo de plástico a mais pra dividir o suco. Uhum. Que segundo ele, era pro filho dele. Aí a menina, moça, eu não posso te dar o copo. Aí o cara, como assim? Vocês estão cobrando R$17 no copo de suco. Tipo, o cara muito incrédulo, tá ligado? Aí eu já comecei a rir. Aí a menina, tipo, ó, só trabalha aqui. Tipo, a menina não tava errada, tá ligado? Porque realmente, esse lugar é foda, ordem, mano. Né, mano? Mas eu entendi. Mas nesse caso eu me compadeci com o cara, tá ligado? Aí eu falei, pô, você não consegue nem cobrar, sei lá, R$2 pra ele pegar esse copo aí? Aí a menina meio começou a rir, como eu entrei na conversa, mas pra apaziguar também, né? Uhum. Aí ela falou, ah, tá bom, vai. Aí pegou e deu pra ele, tá ligado? Mas, mano, o cara é incrédulo, Bruno. Caraca, tipo, ele era um copo normal de plástico. Tinha nada demais. Não era um copo de evento que justificasse, tá ligado? Ela não dá. Era um copo comum, transparente, grande, de 500ml. Mas foi muito foda a reação do cara, mano. Vocês estão cobrando R$17 e você não vai me dar um copo? Aí eu tipo, entrei no meio pra tentar dar uma ajudada, tá ligado? Porque a menina também não tava errada, só que, porra, é foda mesmo. Enfim, mais perguntas, Felipe? Pra fechar, mais uma? Vamos pegar uma pra fechar aqui, que é do Daniel Costa e Silva. Vocês têm dificuldade em dropar de algum game, filme ou série, ou fazem esforços até o final, quando sabe que aquele é o assunto do momento nas rodas de conversa ou até mesmo para o trabalho? Cara, hoje em dia eu não tenho medo de dropar nada. Não, filme é aquilo que eu falei no programa anterior. Filme eu não dropo. Agora, o filme é de boa porque... É rápido, né? Mas sabe como é que às vezes eu dropo do filme? Por exemplo, eu botei outro dia pra ver aqui o Homem-Formiga, não sei lá o quê. Chataço. E tipo assim, com 30 minutos de filme eu tava cagando e aí eu fiz questão de pegar meu celular. Deixei ele de fundo ali, fui vendo outras coisas no telefone e falei, ah, mano, esse filme aqui não vai me adicionar em nada, nada, nada. Então, foda-se. Foi o contrário, né, do que às vezes acontece, assim. Então, nesse caso, eu achei de boa. Mas Aí foi meio que uma dropada, né? Mas geralmente eu também não dropo o filme, não. Eu tô prestando minimamente atenção, se eu tô achando ele... Tem alguma coisa interessante ali, eu não dropo também, não. Agora, jogo e série... Psh, não, eu dropo é bonito, easy, mano. Nossa. Easy, easy. Jogo e série eu dropo pra, na premissa de voltar depois, né? Aí... O jogo tem dropado, às vezes, na premissa de nunca mais encostar. Porque tem umas coisas que não dá, assim. Você começa a jogar e fala, ah, mano, não é meu bagulho. Chega. Isso. E também, às vezes, de nem começar. A gente falou um pouco disso no cast principal, né? Da FOMO. Uhum. É, isso aí já passou faz tempo, hein? É, não quero começar porque eu sei que não tem interesse. Eu não vou pegar só porque tá um negócio que todo mundo tá falando, né? É uma série que todo mundo tá falando. É, sei lá, se me interessasse eu teria assistido. Geralmente é assim. Então é isso, foi mais um 99 Vidas Bônus aí, quase 30 minutinhos de muito papo, principalmente papo sobre raiva e a discussão de 6 anos ou 10 milhões, acho que esse vai Coloquem lá no comentário do tema. Dos grupos lá. O que você deixa com raiva? O que você escolheria e o que te deixa com raiva. Você escolheria, exatamente. Exatamente. 10 milhões. A gente desprovou o Bruno aí que voltar pra 6 anos não vai. Não vale. Não é uma boa. Vocês não gostam das crianças. Criança é legal, pô. Ok. Pensa, mano. Pensa. Nossa, seria muito louco, mano. Você ia dominar o assunto no recreio. Você tá na fogueira achando que você é uma bruxa, né? Porque você ia estar mesmo dizendo, tá totalmente fora da realidade. Com uma semana você ia estar no programa do Raul Gil. É, né? Alguma coisa. Que nem a Maísa, né? Pode ser. Você ia ser o Raul Gil, cara, nessa situação aí. Eu ia pro programa dele e com uma semana ia roubar o emprego dele, né? É, mas enfim, eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Someone